1, 2, 1, 2 Big Edge. Primeiramente eu quero agradecer a você que comprou meu CD. E até mesmo você que baixou, mas que divulga e compartilha do meu trabalho na rua e na internet. Artistas independentes não dependem de gravadoras, somente dos fãs. E eu sou... E queria agradecer ao meu irmão Denis Caetano, Dirt on the Beat, o mais foda em cima das batidas. Ao Don Ramp, cujo sem auxílio no começo eu não estaria aqui hoje. Nogri, MC Revolução, e claro, a meu irmão HZD, Link e Schwenk, que fizeram participação. E também vários outros irmãos, tá ligado? Meus primos GB e Jefferson Ramos, que também me ajudaram muito no início, filmando minhas batalhas e street videos quando eu não tinha mais ninguém. E a galera do Turbilhão Hip Hop e o Rap Gonçalense, que mesmo sendo de Niterói, me acolheu e me fez chegar onde eu tô. Então solta o grave, neguinho, e joga tudo no meu nome. É um assalto, passo respeito antes que eu te meta porrada e tome. Tá achando que é só no microfone? Tenta a sorte que eu estouro a tua orelha, e dessa vez não vai ser pelo fone. Salve Rafael Esquilou, que antes de todos esses que eu citei me apresentou hip hop. E também meus primos Diego e Wellison Ramos, meu tio Ricardo, minha avó Zilá e minha mãe Silvia, que talvez mesmo sem perceberem me ajudaram bastante. É nóis. O que era abstrato com luta virou concreto. O que antes era sonho, agora é meu projeto. Críticas e ofensas, falsos, poupem seus papos retos. Guardem eles e enfim seus respectivos retos. Todos os professores que eu tive desde o fundamental, que ajudaram a desenvolver minha imaginação, muito obrigado. E aos pela saco, vulgo merdas no caminho, muito obrigado também. Sem vocês eu não teria adubo. Minha verdade é desse jeito, tapa na cara de quem me escuta. E se eu acabei te machucando, sinceramente peço desculpa. É que quem bate esquece, e quem apanha amargura. Mas eu faço por amor, e tapa de amor não dói nem machuca. Esse é só o início, é a concretização de muito esforço e sacrifício. É meu trabalho, lazer e meu ofício. É minha libertação, e ao mesmo tempo meu vício. Passe a respeitar, vagabundo. Muito obrigado.